Eu sou Félix, minha viagem é longa. Periferia, eu percorri de ponta a ponta, repercutindo, vindo que nem bomba. Vê que barato cabuloso. O que tá acontecendo comigo? Parece até que eu sou outro. Eu me olho no espelho e não me reconheço. O que tá acontecendo comigo? Cadê o cara bandido de antigamente? Que pra resolver qualquer fita eu não pensava duas vezes. Ambição, super inteligência, e nessa foi a minha adolescência. Será que valeu o cartaz? Olho pra trás, lembro cada fita. Eu na antiga e o binga, ainda moleque, empurrando o carro na enchente ou no guaço, roubando canivete. Era normal, tarde de sol, pula no canal. Quem diria que essa dupla faria a história? E no crime infelizmente é sem glória. O resultado agora, um é finado, o outro tá na cadeira de roda. 21 anos de idade, minha maturidade veio através do meu suor, do meu sofrimento. E assim fui amadurecendo antes do tempo. Talvez seja por isso que eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu não sou mais aquele moleque que se inspira em clipe americano do Tupac, sem entender a real da ideia. Que a droga é o que mata, ampliando o quadro da miséria. É a guerra entre preto e pobre, da neurose o sangue sobe e fico atacado. De ver mano se empolgando pra virar finado. De ver mano se empolgando no sistema penitenciário. Se eu tô errado, vai, me detona. A minha viagem é longa. A minha viagem é longa. A minha viagem é longa. Uma vida em vão, disposição em pessoa, a esperança da boa que nunca veio. Sem interesse de um trampo, o crime único meio de sobrevivência em meio à violência. Aquela experiência de ver pessoas aterrorizadas do outro lado da minha quadrada. Quando eu sacava na fita, exigia dinheiro dos caixas do cofre. Ameaçava de morte quem não fica tenso, se vendo na mira de um assaltante. Quem não fica tenso vendo a morte por alguns instantes? Isso é foda. Eu tento imaginar o que eu fui até agora. Se eu morresse, minha história seria: o falecido era foda e nada mais. E que descanse em paz. Já vi muito disso e talvez não falassem nem isso. Que barato esquisito, já tô vindo uma cara pensando nisso. Eu só me vejo, sei lá, tomando um monte de tiro. Falando assim me dá até um bagulho. Fico pensando em tudo que eu já fiz. Chego a duvidar se um dia eu vou ser feliz. Qualquer que seja o futuro, eu seguro a minha onda. Minha viagem é longa. A minha viagem é longa. A minha viagem é longa. Dentro de mim explode uma guerra. É a consciência que pesa e pede tempo. O coração que pede sentimento. Revolução dos meus órgãos internos. O coração quer mandar no corpo ao invés do cérebro. Aquele cara bandido, acho que tá morrendo. Que barato estranho, eu tô gostando de alguém. Fui pego como refém, mas como isso? O cara do 157 que dá tiro, faz e acontece. De repente sequestrado por alguém do sexo frágil. Que barato cabuloso. Essa criminosa com a minha mãe ganhou um mapa de ponto. Não tô entendendo mais nada, acho que é minha cara. Sossegar antes que eu tome um montão sem me dar conta. A minha viagem é longa. A minha viagem é longa. A minha viagem é longa.